DJ Zico Mix, o DJ mais querido e contagiante da galera. Anda, você deseja. De longe, de longe, de longe, de longe, de longe, de longe, de longe. Tupinambá, Tupinambá, Tupinambá, Tupinambá, Pararapá, Tupinambá, Pararapá, Tupinambá. Rei que sempre foi rei, nunca perdeu sua majestade pra ninguém. Tupinambá, Tupinambá, Tupinambá. Com o DJ Tinho e DJ Toninho é união, que fazem a força pra vencer. Tupinambá, Tupinambá, Tupinambá. Prepare-se que agora você vai ver no caldeirão sangue quente ferver. Escute o som do trem e terra sem bater, de longe, de longe. Prepare-se que agora você vai ver no caldeirão sangue quente ferver. Escute o som do trem e terra sem bater, de longe, de longe, de longe, de longe, de longe, de longe, de longe, de longe, de longe. Ei, é o trem e terra do Pará, Didinho de volta pra tocar. Tupinambá, Tupinambá, Tupinambá. Vem, se o alto sonoro vai subir, é porrada de som pra você curtir. Tupinambá, Tupinambá, Tupinambá. Prepare-se que agora você vai ver no caldeirão sangue quente ferver. Escute o som do trem e terra sem bater, de longe, de longe. Prepare-se que agora você vai ver no caldeirão sangue quente ferver. Escute o som do trem e terra sem bater, de longe.